Supertônica. Supertônica. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Você torce para qual time? Eu não torço. Você tem simpatia? Lá em casa todo mundo é corintiano, mas eu sou meio indiferente. Assim. É, você não tem simpatia por nenhum? Não. Nem pelas cores? Pois é, você sabe que antigamente, porque eu sou antiga, né? É. Eu torcia para o Pelé, onde o Pelé estava, eu torcia. Ah. Não, às vezes eu vejo um pedaço de jogo, falo, tá bom, tá ruim. Mas eu canso, eu acho muito comprido, sabe? 15 minutos tá bom. É, eu acho que tem muita injustiça no futebol. Isso que me incomodou uma determinada época, que eu estava até começando a torcer. Depois eu percebi que era um negócio tão de conchavo. Eu fiquei tão decepcionado, acho que é por isso que eu... Mas eu achava tão bonitas as camisas dos times... Sabe? E os distintivos, os né? Distintivos, eu achava bonito isso, nossa. Porque isso tem muito impacto, né? Um simbolismo forte. É. Né? Uma criança é quase, nossa, uma formação estética isso. É, mas é mesmo. Né? E a sua iniciação estética, como é que foi? Formação estética. Da musicalização infantil e da paisagem sonora. Edição Marisa Fonterrada, educadora. Bom, eu sou do interior, né? Então eu comecei de um jeito super tradicional, aprendendo com um professor particular, estudando piano, porque eu tinha piano em casa, né? Aquele jeito que mil pessoas começaram. Só que quando eu fui para Piracicaba, meu pai foi para lá, eu tinha 10 anos. Um pouco depois foi criada a Escola de Música de Piracicaba, que era filial do Seminário de Música Pro Arte. Aí entrou Karl Reuter na cidade, com os alunos dele, que eu fui aluno do Isaac, do Diogo Pacheco, sim, que eram estudantes do Karl Reuter, né? Uhum. E daí eu fiquei, falei, é isso que eu quero fazer. Investigação sobre o gosto, o microtonalismo de Alois Abba para os ourives, a sonata para piano em quarto de tom, opus 63. No começo, a música era meio barulhenta, né? Mas agora no meio aqui ela é mais suave. Você pode viver nessa música dois mundos. Tá desafinado. Tá desafinado. Supertônica. Marisa Fonterrada, educadora musical. Quer dizer que tinha um curso em Piracicaba, assim? É, que era do Ernst Mali, que é... Do que, Mali, isso, é. Você deve lembrar do Mali. Mali tem 80 e poucos anos, continua lá em Piracicaba. E eu comecei como aluna... E daí eu fiquei lá dando aula e num período eu dava aula, no outro período eu estudava. Quando o Karl Reuter ia, eu tinha aula com ele, Schnorrenberg, Isaac, todo esse pessoal. Paulo Herculano fez lá? Não, Paulo fez aqui em São Paulo, mas a gente ficou muito amiga, porque inclusive nós tocamos o mesmo concerto em dias diferentes lá, um concerto de Mozart. Daí, depois apareceu o curso da Comissão Estadual de Música, que foi foi em 60. Começar a falar data vai ficando complicado, né? Então, mas em 60 surgiu um curso de formação de professores de música aqui em São Paulo, que tinha 30 vagas. Aí eu me candidatei e vim para cá. E o Paulo era meu colega, Davi Machado, Samuel, Felipe Silvestre e Norma, que são de Minas. O Cláudio Cima de Brito, que era pianista do Teatro Municipal. Eram todos meus colegas. Então a gente fez um curso de quase 4 anos, 3 anos e meio. Voltado para a atividade pedagógica. No nome, sim, mas muito mais de formação mesmo, né? Tá. E daí, como tudo acontecia naquela época, a gente fez um curso que equivalia a um curso superior e não tinha nenhum diploma nem nada. Cada semestre você ganhava um papelzinho dizendo fulano de tal frequentou tal curso. Sim. E daí um belo dia, com mudança de governo, só teve a minha turma. Esse curso só teve a minha turma. 4 anos e acabou. E foi feito pelo Estadual ou Federal? Foi Estado. Comissão Estadual de Música. O diretor do curso era o Ciro Brizola, tinha o Schnorrenberg, Damiano Cozzella, quem mais? Oswaldo Lacerda estava lá. Daí tinha os pianistas daquela época, o Clias, o Souza Lima. Quer dizer que eles conviviam bem. Não mais tinha, ou menos. Né? Bom, os pianistas davam aula nas casas deles. Então, isso era uma atitude bem sábia do Ciro. Né? Tinha o Fontainha, o Souza Lima e o Clias. Que eram igrejinhas bem diferentes. Sim, né? Aí você já trabalhava com composição ou você pensava Eu sempre gostei muito de educação musical. De educação. Eu meio pedagogia. Que comecei com isso muito jovem. Eu estava aprendendo, ainda não tinha nem terminado meu curso médio. Mas a Cidinha Mali, mulher do Mali, sim, ela tinha toda a organização dos cursos infantis em Piracicaba e ela já me convidou para trabalhar com ela. Daí eu ficava de assistente dela, aprendendo algumas coisas que ela me passava. Daí, de repente, ela já me pôs um outro período dando aula sozinha. Daí eu tinha um coro de crianças, daí eu tinha um coro de adolescentes. Daí, sim, eu comecei a mexer, né? Sim. Só que, de repente, quando surgiu o curso da Comissão Estadual de Música, eu larguei tudo lá e vim para cá. Uhum. Daí eu que tive que começar de zero aqui. Sim. Marisa Fonterrada é professora livre docente em técnicas de musicalização. Doutora em antropologia e mestre em psicologia da educação. Integra fóruns internacionais e núcleos de pesquisa e prática em educação musical e ecologia sonora. O negócio que sempre me interessou muito é a coisa do ensino musical, sabe? Eu fico fascinado por isso, porque eu vejo gente que tem uma dificuldade tão grande para aprender. Existe... E tem gente que tem dificuldade para ensinar. E tem gente que tem dificuldade para ensinar. É. Aí não dá, né? E que não tem nada a ver com a musicalidade nem com a competência. É verdade. Aliás, às vezes eu penso que quem não tem tanta facilidade é capaz de compreender melhor as dificuldades dos alunos, né? Sabe, se você, sim, tem alguma, claro, dificuldade, teve, sim, que teve que superar... É, você entende. Você entende, você, agora, você se você é muito talentoso, com a angústia, sabe, ouvido absoluto, sabe, é, todas as coisas, é, põe a mão no piano, provida pra caramba, você chega lá, um menino que não consegue bater... É. Coisa diferente de cada mão, você não sabe como que ele não sabe. Isso, né? Isso mesmo. Porque então, é uma angústia. É uma angústia. Você, quando você não consegue fazer alguma coisa no aprendizado de música, que é um aprendizado muito baseado na percepção, né? É. Pelo menos deveria ser. Quer dizer, tem a parte que você decora, que você aprende, mas muita coisa é baseada na sua percepção. Quer dizer, como é que você ensina a pessoa a perceber? É. Né? Mas isso que eu acho que é o fascínio, né? É. E abrir esse mundo. E uma coisa interessante que eu acho é que você tem essa capacidade só pelo fato de ser gente, né? Sim. Porque criança muito pequena percebe sutilezas de som que depois ficam sumidas. Uhum. Não sei se já aconteceu com você, com seu filho bem pequenininho. Por exemplo, reconhece motor de carro de pai, reconhece batida de porta ou pisar de alguma pessoa da família. Tudo pelo som. Espontaneamente, né? É verdade. É muito comum isso. Não é assim uma criança excepcional que faz isso. Muitas crianças fazem isso. É. A criança é muito aberta. É uma esponja, aberta, né? Mas a gente não estimula isso e acaba sumindo essa capacidade. Não é sumindo. Ela acaba ficando... Embotada. Não sei. Parece meio... Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Lapidário é o homem que forma, faz todo o processo da formação das pedras. Investigações. Na Bela Vista, em São Paulo, Escola de Joalheria e Relojoaria Sintra Joias, os ourives ouvem Alois Abba, a sonata para piano em quarto de tom, Opus 62, 1946-1947. Você pode ouvir, como é seu nome? É João Sena. João Sena. Isso. Tá, João Sena, aqui nós estamos na escola do Sindicato dos Joalheiros, né? Como é seu nome? Neiva. Neiva? É. Você já viu sair muita gente boa daqui? Muita gente boa, que tem muita história. É? É. E tem gente que não dá pro negócio, que não consegue? É, tem pessoas que vêm, só que a gente nunca foca o negativo da pessoa. Sim. A gente sempre incentiva o aluno, uhum, que ele tenha a mesma oportunidade que outros. O objetivo da escola foi criado para poder formar e requalificar os funcionários dos setores dos joalheiros, né? Mas o aprendizado em si acaba atingindo o objetivo, que todos têm o mesmo objetivo. Era uma escola prática, com o reconhecimento no setor de joalheiros. E eles fazem joias para você? Para mim não, fazem para as amadas, para as colegas. Né? Nós pegamos esse jovem aprendiz, onde que nós qualificamos eles, preparamos eles para a empresa. Vocês trabalham com formação para relógios também ou só para joias? Também, porque o nosso setor ele é formado de joias, relógio, uhum, bijuteria. E a sua formação particular é qual? Você? A minha formação profissional, eu sou ourives. Ourives. O ourives, que é o antigo joalheiro. Mas são coisas bem feitas, são peças que o aluno mostra sua criatividade. Né? Nós temos também pessoas que são designers, né, que vêm... Você pode ouvir, né? Estou curiosa com essa música. Sabia? Alois Abba para os ourives. Bom. O que, que parece? Ah, uma abertura de filme, alguma coisa, né? É. Uhum. Bem, pra mim é uma música que não é tão zen, né? Ela não deixa você navegar muito, né? Você, ao mesmo tempo que você pode parar e viajar um pouco, né, pelo mundo dos pensamentos, mas também você volta à realidade. Então você pode viver nessa música dois mundos. O mundo do silêncio, o mundo da tranquilidade, e ao mesmo tempo despertar para o mundo que você está. Você percebe alguma coisa estranha nessa música? Alguma coisa? Não, um piano. Uhum. É um piano tocando. É. Né? Eu acho que é uma coisa que serve para a joia, porque a joia você pode focar, uhum, na peça, e também essa música ela faz com que você possa navegar o conhecimento e também até mesmo partir para o mundo da criatividade através dessa música. Mas tem alguma coisa estranha aí ou não? Para você está normal? Está normal. Está normal. Tá normal. É, uma diferenciação da... Porque ela é, ao mesmo tempo que ela é tranquilidade, ela volta você em dois mundos, eu acho. Mas numa escala de música estranha, vamos dizer, num grau de estranheza, que nota se daria em termos de estranheza, de 0 a 10? Eu daria, porque existem outros tipos bem mais estranhos, eu daria 8. 8, tá. Estabelecemos já um grau de estranheza. Que tipo de música você gosta de ouvir? Bem, eu gosto de rock pop. Ah, mais músicas clássicas, assim, mais música, digamos, romântica, assim, né? Música mais gosto romântica. De música clássica, piano, gosto de... Cantada. Instrumental eu conheço muito pouco. É, alquimia, aquele tipo de música mais... New Age, né? O que você não gosta de ouvir? Esses rap aí, né? Esse rap que eles estão aí não é bem muito, não. Não gosto muito de sertanejo, música, né? Melódica, com melodia. Melódica, né? Justamente. E só não gosto de funk e também heavy metal, não gosto. Não gosto de heavy metal? Não gosto de heavy metal. E você acha que essa música é boa para você trabalhar ouvindo isso aí? Ah, sim. Você, num ambiente totalmente silencioso, você coloca uma música dessa de fundo... Você acha que é bom para... Ah, sim, porque nós anunciar. Precisamos de muita concentração, né? Sim. E uma música dessa relaxa, né? Tá. Uhum. Muito obrigado, viu? De nada. Agora, vamos para o próximo. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. E foi no Canadá que você conheceu o Ryan Shaffer? Conexões entre o homem e a natureza, da paisagem sonora, com Marisa Fonterrada. Foi no Canadá. Como fala, é Murray ou Murray? É Murray Shaffer. Murray. É. Murray Shaffer. Eu sempre leio. É. E falo sempre, interiormente, falo Murray. É. Marisa integra o Fórum Mundial para a Ecologia Acústica e o Projeto Lobo. É tradutora e interlocutora de Murray Shaffer. Mas a Murray, gente aqui... Murray Shaffer. É, ele fala sempre Murray. Ele não fala nem o A, ele fala Murray. Então a gente vai aprendendo. O que, que ele postula? Olha, o Shaffer é assim. Ele não aguenta o status quo das coisas. Tanto é que ele lecionou em universidade, saiu logo. Construiu a casa dele praticamente sozinho, com ajudante, com as próprias mãos. É. Mas o negócio dele é a volta à natureza, tradições, quando as pessoas cantavam juntas. E ele tenta fazer isso, né? Ele tenta recuperar isso. Tanto é que ele tem esse projeto, The Wolf Project, Projeto Lobo, em que você passa 9 dias na floresta, acampando, sem nenhum contato com nada. E lá você faz arte e rituais. Sim. Então isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, essa questão da música útil... Está ligada muito ao ritual, né? Está muito ligado ao ritual. É onde as pessoas participam da ação musical. É. Como, por exemplo, uma missa. Isso, exatamente. Então tem essa uma história do sagrado, né? Que ele tenta recuperar. É. Que nesse livro, Ouvido Pensante, ele fala disso muito ligeiramente. Porque ele diz, ultimamente eu tenho pensado nas religiões orientais e na arte oriental e como... A gente deveria aproximar esses dois mundos, ocidental e oriental, para recuperar essa parte que a gente perdeu e tal. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Ele diz isso lá pela década de 60, 70, que é o que está no Ouvido Pensante, né? Sim. Mesmo agora, em roupagem nova, ainda diz isso. E o conceito de paisagem, paisagem sonora. Sonora, que é soundscape, que seria paisagem. Sonagem, né? Seria, é, isso. É mais ou menos... Mas é para trazer paisagem sonora, é, né? É que o inglês é uma língua que dá para você fazer essas composições, porque eles falam seascape, landscape, seascape e soundscape, né? É. Então, ele criou esse termo que a gente tem que traduzir com duas palavras. Então, e a paisagem sonora, o que, que é, afinal? É o ambiente sonoro, é onde você está. Mas é um recorte que você faz nele. É um recorte. Na verdade, a paisagem sonora muda o tempo todo, ela é dinâmica. Uhum. O mesmo espaço tem uma sonoridade de manhã, outra de tarde, outra de noite, né? Tá. É, e ela também muda no tempo. É o mesmo local em 1980... soa hoje de outra maneira. Uhum. Né? Então, o tempo todo ela tá se modificando. Agora, por outro lado, ela tem muitos significados. Eu acho que isso que é interessante. Não é só a questão quantitativa de medir decibéis, coisa assim. Porque sempre que a gente fala paisagem sonora, o que quase vem junto é outro PS, que é a poluição sonora. Né? E as pessoas que tratam de poluição sonora tratam sempre de maneira negativa, quer dizer, muito barulho faz mal. Então, geralmente é médico e advogado que acabam se interessando por isso. Sim. Médico por causa das perdas de saúde, e advogado por causa dos processos, né? Então, eu acho que é típico. Mas só pense em intensidade. Então eu penso, se você já teve alguma vez na tua casa uma torneira que você não consegue fechar direito e pinga a noite inteira na pia, e você não consegue dormir por causa dela, não está ferindo nenhuma lei de intensidade, mas te deixa maluco. Uhum. Né? Então tem outras coisas, por exemplo, a repetição de um som, ou um som muito agudo, ou muito grave, um som grave demais, mas muito grave, ele deixa você mole, ele descarrega energia, ele te leva para baixo, você vai ficando cansado. Um som muito agudo te ativa, ou um som de espectro agudo, não tô falando... Mas isso é uma coisa física? Isso é uma coisa física. É constatação? É constatação. Científica. Tem um médico que estudava isso, que é o Dr. Alfred Tomatis, um francês, e ele constatava isso com experiências muito científicas mesmo. E ele diz que esse som surdo de trânsito urbano, aquele que soa, né? Uhum. Noite e dia, quando você mora numa esquina movimentada, numa cidade grande, que ele descarrega. Então você vai ficando sempre estressado, cansado, né? Não tem ânimo. E ele diz que isso é uma doença da civilização. Mas e, por exemplo, o cara que mora perto de uma cachoeira? Então, mas a cachoeira tem, mas ele tem outros sons também. Sim. Ele é muito rico, ele tem muitos espectros juntos. Sim. Esse som surdo é monótono, é uma linha só, né? Quer dizer, o som é uma onda, né? É, então deixa eu voltar na história da paisagem sonora. O lugar que você mora, as suas lembranças de infância são muito conectadas com esses barulhos em volta de onde você mora. E você vai criando, inclusive, uma ligação até afetiva com algumas coisas, tanto por bem como por mal. Quer dizer, sons que te irritaram, ou sons que te deixavam... É como o galo que canta de manhã, o bem-te-vi que canta às 3 da tarde. Isso. Né? O sino da igreja que toca a tal hora. Isso, né? Exatamente. Referência. Isso para quem é no interior, né? Exatamente. Porque São Paulo... Aqui você perdeu a referência. Vocês não têm muito isso. Gente do interior regula a vida em torno disso. Você sabe que é hora de fazer tal coisa, ou então quando tal pássaro canta, é sinal que chuva está se aproximando, então não convém sair, né? É. Ou deixa para plantar amanhã em vez de hoje, né? Coisas assim, eles regulam a vida pelo som. Os índios da mata, principalmente à noite, o som é mais forte que a visão, porque à noite você não enxerga, né? Então, os sons de perigo, ou de coisas que você pode fazer sem perigo, são trazidos pela escuta, né? Então, essa maneira de ouvir a paisagem sonora, nesse aspecto que eu chamo de positivo, foi o que o Murray Schafer começou a fazer sistematicamente. Uhum. Daí, naquele livro dele chamado Afinação do Mundo, ele faz esse estudo da paisagem sonora no decorrer da vida, né? Começando até nos tempos da antiguidade, quer dizer, como ele entrou nos mitos, né? Ele teve essa pachorra de procurar nos grandes clássicos, depoimentos. Daí ele vai mostrando o grande fissura que foi na época da Revolução Industrial, quando os sons começam a entrar de maneira desmedida, que diz ele que é o primeiro momento que você tem um desequilíbrio entre o homem e o meio deles, o meio sonoro. Até lá não era desequilibrado. Que mesmo quando você tinha um som horroroso, como por exemplo assim, uma erupção de um vulcão, que deve ser muito... Ela não era constante, quer dizer, ou uma coisa que explode. ela acontece e para, né? Quer dizer, ela te afeta, pode não até deixar... Não entra no ciclo, né? É, ela pode deixar surdo por uma semana, mas depois as coisas voltam, né? Então, essa história do som barulhento constante começou com a Revolução Industrial, principalmente no século XIX para cá, né? Então, aí começou a criar esse ciclo, com grandes perdas, inclusive, para a saúde auditiva. Tem várias pesquisas médicas mostrando que adolescente tem uma perda enorme de tanto ouvir muito forte como de ouvir fone de ouvido muito tempo. Então, e em contrapartida, os povos que moram ainda hoje, sociedades orais, mantêm quase sem perda até 80 anos de idade, né? Essas pesquisas são feitas por outras pessoas, mas ele conta um pouco disso. Mas aí ele trabalha com um gravador. É, mas ele grava o som natural e ele não manipula, ele não mexe com isso. Embora... Ele não manipula, mas ele não faz colagens com isso? Não, ele não trabalha com computador. Ele escreve do jeito antigo, com bico de pena. Tá, não, mas eu digo, se ele, por exemplo, se ele for colher um material, vai... Ele vai colher lá o som da água do mar lá, isso, né, em Recife, sei lá. Depois ele recolhe um passarinho que está cantando lá no Amazonas. Depois ele recolhe o barulho de um caminhão aqui na Marginal Pinheiros. Ele não sobrepõe essas coisas, não trabalha com esses elementos para construir. Ele não trabalha com a gravação, assim. Ele grava para registrar e ele sempre tem um monte de gente que trabalha com ele, tem técnicos que ajudam a gravar. Ele particularmente nem mexe. Então ele não faz música eletroacústica. Ele faz só registro. Ele faz registro. E eventualmente ele usa às vezes algum recurso desse. Mas não é a principal coisa dele. E daí sempre alguém, ele chama alguém que faça. Por isso que eu digo, ele ainda escreve música. Sim. Manualmente. Uhum. E ele tem uma caligrafia linda, de modo que ele edita manuscrito mesmo. Manuscrito. Não, ele não usa computador nem para digitar as partituras. E ele desenha pelo meio, sabe? É muito lindo. Sei. Devia até ter trazido uma coisa dessa para você ver, mas não tem. Mas no rádio a gente não... No rádio não ia aparecer mesmo. mas são muito lindas. Inclusive já teve exposições plásticas das partituras dele. Porque elas são realmente muito bonitas. Mistura com desenho, sabe? E tudo bico de pena. Preto e branco sempre. Daí talvez você entenda melhor. Por exemplo, assim, um dos discos dele, que se chama Garden of Bells, ele tem várias obras. Uma delas, que se chama Miniwanka, é uma palavra indígena que significa os estados da água. Então, quem canta é um coro, mas representa essa água, desde gotinhas de chuva até uma catarata, sei lá o quê. Ele faz muito esse tipo de recurso, de... produzir sonoramente com outro instrumento. Sei. É uma representação. Ele faz como se fosse uma coisa figurativa. Isso, exatamente. Pintura, isso ele faz bastante. Outra característica muito grande dele é o que ele chama de teatro da confluência, em que ele quer todas as artes juntas. Então ele sempre trabalha coletivamente. Sempre tem um artista plástico, um design, um cara de teatro, tudo junto. E ele daí frisa que o que ele faz não é ópera, porque a ópera põe a música num ponto muito alto em relação às outras. Ele, idealmente, ele quer que sejam todas irmãs, né? Sim. Embora nem sempre seja assim. Quando você vai assistir, né? Às vezes você vê uma preponderância um pouco mais de uma coisa para outra. Você assistiu essas peças? Eu assisti algumas. Elas são, assim, fascinantes. Você fica de quatro, né? É. Porque ele mexe muito com essa história mágica mesmo. Você se sente muito tocado, né? Por exemplo, The Princess of the Stars, A Princesa das Estrelas, acontece no meio da floresta. Você é levado, quer dizer, todo mundo que vai assistir está num determinado ponto. O ano que eu fui era numa sede de uma floresta. Então, todo esse público que veio de longe, veio de Toronto, 5 horas de lá, eles chegam e daí eles ganham uma ceia, alguma coisa assim, porque o espetáculo começava tipo 4 horas da manhã, porque era antes do sol nascer. Sei, olha. Então, as pessoas chegam, se alimentam, ficam um pouco por ali, naquele social, daí tem um ônibus especial que recolhe todos e leva. Não pode levar lanterna. Sim. Então vai dentro do ônibus e vai uma pessoa da produção acompanhando e falando que eles vão entrar numa viagem mágica, num mundo mítico, que eles têm que se preparar para isso. Uhum. Então eles têm que procurar e ficando silenciosos, procurando entrar no clima. Sim. Aí quando você chega lá, você desce uma escuridão total. Aí você já provoca medo, gente da cidade que quase não conhece mato, tem medo, né? E eu presenciei umas pessoas ficando um pouco histéricas mesmo, de estar com medo no meio da mata, né? Lá tem urso, lá tem lobo, né? Sim. É mata mesmo. E daí, de repente, aparece um espírito, quer dizer, um ator, né? Máscara e tal, com uma velhinha dentro de um papel pardo. Sim. E daí, silenciosamente, conduz todo mundo para sentar num auditório que é feito com logs, com pedaços de árvore, né? Troncos de árvore. Daí você senta lá, na escuridão completa, fica um ou outro assim com uma velinha na mão, sem falar com você. E você fica lá 20 minutos, sem acontecer nada, na escuridão completa. Você vai sendo trazido para um ambiente religioso, sabe? Porque naquela escuridão, aquelas velas, é como se estivesse dentro de uma igreja. Se interioriza. Se interioriza. E daí no meio daquilo que você já nem sabe mais quanto tempo passou, 20 minutos que eu falei é subjetividade pura, porque não sei quanto tempo passa, aí aparece uma luz lá no fundo, uma luzinha que vai chegando perto numa canoa, que é na frente do lago, né? Sim. Mas você nem via direito que era lago no começo, né? Tão escuro. E daí começa os primeiros sinais da manhã e o lago vem chegando e tem um ator, poeta, que fala com a audiência, fala que eles estão lá para presenciar um mistério, né? E que o ser humano é vedado de ver esse mistério, mas ele acontece toda hora, e que para você ver, você tem que ser transformado em árvore por um ato de magia. Ele faz uma magia com o público, transforma todo mundo em árvore. Então ele diz, agora vocês podem presenciar o que acontece na floresta, que vocês não são mais pessoas, vocês fazem parte da floresta. E daí começa... Todo o espetáculo é feito em cima de canoas enormes, que as pessoas que conduzem são todas neutras, vestidas de preto, como naquela técnica de boneco. Sim. Né? E as personagens são bonecos enormes e todos articulados. Então você vê o lobo, tem o monstro, tem os pássaros. Tem um enredo. Tem um enredo. É a princesa das estrelas que caiu do céu quando ela ouviu o lobo uivar na floresta, e ela foi capturada pelo monstro e levada para o fundo do lago. Então você não vê um ator, você não vê cantor, a orquestra está toda escondida atrás da floresta e você ouve a princesa cantar lindamente, uma soprano maravilhosa. Sim. Mas você não vê nada, você só vê os bonecos. E daí o dia vai amanhecendo e quando os pássaros chegam é a hora que os pássaros da floresta acordam. Então o canto dos pássaros do drama misturam com os pássaros da natureza. E assim vai, ele vai todo mágico, dura 80 minutos. E daí, no fim, o poeta inicial desmancha, você recupera a sua identidade humana, você deixa de ser árvore, você volta a ser a simples pessoa. Então, é uma coisa, assim, muito tocante. Fica todo mundo de quatro, sabe? Porque é muito, muito espetacular, muito grande. E quem banca isso aí? Quem financia isso? Isso é uma luta de cada produção. Essas produções da floresta são 12. Tem uma que nunca foi feita. Ainda não conseguiu fazer. Algumas foram feitas algumas vezes. Essa daí é o início de tudo, porque depois as outras são reencarnações do lobo. Ele sempre está em algum lugar. Então, a próxima, ele vai ser, no mundo contemporâneo, um imigrante que desembarca num país onde ele não fala uma palavra da língua do país. Sim. E não entende nada e ninguém o entende. Então, passa o drama de 2 horas sem ele falar uma palavra o tempo todo e não entender nada. E é uma violenta crítica à sociedade de consumo. Ele retrata tudo com uma crueza enorme. Todo mundo é bobo, sabe? Todo mundo é tonto. Brinca com carrinho, joga bola no ar, faz festa brindando. E parece que não tem nada de palpável, sabe? Sim. Enfim, dava para falar 20 horas sobre isso. Mas... E daí, a última é quando... restaura-se a harmonia do mundo com essa da floresta que eu te contei em primeiro lugar. Você fica aí mergulhado na floresta e aí não tem mais público. A noção de público é subvertida totalmente. Só pode assistir quem participou. São 60 e tantas pessoas que se dispõem, vão, dormem lá, comem lá, cozinham, fazem os rituais, aprendem as coisas. E daí você tem vários níveis também de participação. Você tem músicos profissionais que tocam na orquestra, tem cantores profissionais que cantam, e tem, como uma cantata de bar, tem a turba que canta junto, os cânticos, as coisas, né? Sim. Tem aquele esquema. Mas, é muito legal. Mas eu quero saber, tem algum financiamento do governo para fazer isso? Então, porque isso é caro. Para todas elas, tem menos para essa última. Essa última não quer, ela é autossustentável. Uhum. Ela não quer absolutamente nada, todo mundo dá uma contribuição, eles fazem compras coletivas, fica muito barato. Sim. E é assim. Agora, as outras têm, mas é uma grande luta. Quer dizer, muitas vezes eles se frustram, não conseguem montar. Quer dizer, isso daí que é uma obra de uma vida, já faz mais de 30 anos que ele compõe isso, porque a cada vez tem um conselho que vai. Como aqui, né? Você vai pedir dinheiro, às vezes você consegue, subvenção de governo, às vezes não consegue. Quer dizer, ele é engraçado isso, porque ele celebra mesmo, né? Ele celebra exatamente, mesmo, né? Você entendeu exatamente. A ideia da celebração que você tem quando você vai assistir um concerto já é uma ideia diluída de celebração. Essa celebração é uma celebração que se repete, que virou meio rotineira quase. Mas aí não é a celebração. Aí se repete, mesmo, né? Mas se repete como se fossem as cerimônias de Semana Santa ou de festa folclórica em aldeia. Todo ano volta, nunca é exatamente igual, mas o sentido continua forte, né? Tanto é que nessa última da floresta, ele não admite fotografia nem gravação. Ele não quer nada que não seja a própria experiência. Sim. Ele diz que não tem o menor sentido você gravar aqui e levar para os outros. Eles não passaram por isso. Sim, claro. Eles não vão acompanhar. E ele é muito radical nisso, realmente. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Isso aí é... Esse daqui é uma pedra que elas foram cortadas e estão transformando ela em lapidando. Tá fazendo uma... Investigações. Alois Aba para os ourives. O aluno aqui dentro da escola, ele vai aprender desde o processo das ligas, onde que mistura esses metais. Uhum. Aí eles sentam na bancada, onde que eles vão fazer a parte prática do manuseio artesanal. Na Escola de Joalheria e Relojoaria Sintra Joias, sonata para piano em quarto de tom, opus 62. Tá, mas vocês trabalham, por exemplo, quando você faz uma liga, para você trabalhar o metal que é formado dali, ele tem que estar com um ponto meio mole ainda, ou você trabalha a partir do sólido mesmo? Sempre no estado sólido. Ele só transforma líquido quando ele se derrete para ele se juntar os metais. Como é seu nome? Antônio Carlos, boa Antônio tarde. Carlos, boa Sim, tarde, Antônio Carlos. Certo, estou aqui porque eu já fui diretor aqui de sindicato também. Uhum. E sou ferramenteiro, entendeu? Na área de joalheria. Cláudio, você está há quanto tempo aqui? 3 semanas. 3 semanas. E você veio por quê? Porque eu vi uma exposição de joalheria árabe e me deu vontade de fazer joalheria. Tá, e você está na parte de lapidação. Isso. E você, é difícil? Muito. Muito difícil. Muito, lapidação é muito difícil. É? É. Deve ser muito envolvente, né? Você fica absorvido, né? É bem legal, assim. E o mais divertido de tudo é que é uma coisa assim. Não é só artesanal, é muito velho isso aqui. Sim. É muito velho, assim. Muito velho. É um negócio. Que... 3, 4 mil anos. Você pode ouvir, Cláudio, uma música pra gente e dizer o que você acha, sinceramente? Tá desafinado. Mas continua ouvindo. O senhor tá achando? No começo a música era meio barulhenta, né? Mas agora no meio aqui ela é mais suave, mais sossegada. O que você acha? O que você tá achando? Nada. Hein? Nada. Nada? Nada. Não dá para achar muita coisa. Que é muito estranho? Não. Feio? Não, só desafinado, assim. É. Não sei se é desafinado ou se o disco tá meio fora, assim, da rotação, assim. Tá certo. Tem um barulhinho meio estranho aqui. Agora estou vendo pianinho aqui sossegado, maleável, mas no começo eu estava meio complicado. Sim. Escuta, e que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de música clássica, entendeu? Tá. Certo, é sertaneja, música. É música popular, né? Então, samba, bossa nova, eu gosto dessas músicas. E do que o senhor não gosta? Eu gosto, não gosto do funk, do funk, rap, isso aí não é pra mim, não. É pra juventude que tá chegando hoje em dia, que gosta de se mexer pra todo lado. Aí, essa aí, tudo bem, essa aí é pra relaxar mesmo, você escutar e... Quer ouvir mais um pouco? Não. Como? Não quer? Tá bom. Tá bom, Cláudio, obrigado. Ah, as pedras brasileiras aqui. Investigações. São os ursos, né? Então... A princípio você fica meio perdido com a música, para saber exatamente o objetivo. Estranha, parece assim, dá uma vertigem, parece que vai te dar uma vertigem. É, você vive em dois mundos nessa música, né, eu acho, né, que você vive em dois parece mundos. Parece desafinado? Né? Exato. É, vem no começo que eu venho, aqui, pá, pá, barulho. É lento e ao mesmo tempo ela aumenta, né, o quem foi o criador batida, mesmo? Né? Se chama Alois Abba, acho que é assim que fala o nome dele, né? Alois Abba. E o piano é o piano normal? Ele construiu um piano. Alois Abba, 1893-1973. Compositor, teórico e professor tcheco, um dos maiores nomes da música de seu país. Pioneiro no microtonalismo, Abba inventa a música em quartos de tom. Também desenvolve os instrumentos para a interpretação de suas peças. Invenção, dissonância e consonância. Sistemas de afinação alternativos. Olá, sou Alexandre Torres Porres, compositor e doutor pela USP. Parte da minha pesquisa é em microtonalidade e afinações alternativas. O compositor tcheco Alois Abba foi o maior expoente da música microtonal do século XX. Ele tinha ouvido absoluto e percebeu alterações microtonais nos cantos folclóricos do leste europeu, e assim começou a se interessar em novos intervalos musicais. O microtom é um intervalo menor que o semitom, e uma alteração microtonal pode ser uma nota um sexto de tom acima em relação ao sistema temperado. Portanto, microtonalidade pode ser qualquer afinação alternativa, mesmo que resulte numa escala com sete notas em uma música modal folclórica. Mas o termo microtonalidade diz respeito, em especial, a essa vertente da música erudita do começo do século XX, que ampliou a linguagem tonal ao incluir novos intervalos, tendo assim, no caso de quartos de tom, 24 notas por oitava, que podiam ser combinadas de diferentes maneiras. Na música de Abba, percebemos essa expansão da linguagem tonal com passagens melódicas que incluem variações de quartos de tom, modulações para acentos tonais que podia ser um fá, um quarto de tom acima, acordes que incluem nota como a terça neutra, uma nota entre a terça menor e a terça maior, mas ainda percebemos uma estrutura musical tradicional erudita, como é o caso dessa sonata para piano em quartos de tom, que ainda soa como uma sonata tradicional. A microtonalidade possui um caráter experimental muito forte. Abba construiu instrumentos para suas peças. No caso do piano em quartos de tom, temos um instrumento com dois teclados, um embaixo do outro. Isso exigia dos intérpretes novas técnicas instrumentais, e para os ouvintes fica a percepção de novas relações intervalares, novas dissonâncias, que dependem até mesmo de relações acústicas e psicoacústicas dos sistemas microtonais. Mas isso é uma outra discussão que também faz parte da minha pesquisa. Até hoje, essas peças são estranhas e experimentais e requer ouvidos aventureiros e abertos a novos horizontes. Ah, uma abertura de filme, alguma coisa, né? É. Você pode viver nessa música dois mundos. É um piano tocando, né? Da tranquilidade e ao mesmo tempo despertar para o mundo que você está. No começo a música era meio barulhenta, entendeu? Mas agora no meio aqui ela é mais suave. Está desafinado. Está desafinado. Supertônica Repertório, de Alois Abba, Sonata para Piano em Quarto de Tom, Opus 62. Primeiro movimento, Allegro Agitato. Interpretação de Vladimir Koula. Na leitura de Vladimir Koula, ao piano em quarto de tom, tivemos o primeiro movimento da sonata Opus 62, de Alois Abba, peça escrita entre 1946 e 1947. Você gosta ou não gosta? Você gosta ou não gosta? Você é bom e não ruim. Você gosta ou não gosta? Você é bom e não gosta e acha ruim. Você gosta ou não gosta? Ah, eu gostei, tipo, é bom. Supertônica. E o seu trabalho como compositora? Edição Marisa Fonterrada, educadora musical. Então, eu não sou compositora. Não me chamo compositora. Marisa e o coro dos desafinados. O que acontece é o seguinte, eu sempre trabalhei muito com educação musical, desde crianças pequenas, e depois fui para a universidade, depois para a pós-graduação. Mas eu continuo com as minhas ligações com criança e adolescente, que eu gosto muito. E eu trabalho principalmente com voz. Uhum. Então, o que aconteceu? Eu comecei a escrever porque as partituras que eu tinha em mão não levavam em conta as pessoas reais que eu tinha na minha frente. Por exemplo, pessoas que, embora futuramente elas possam até ser classificadas como soprano, elas nunca tinham cantado, então elas tinham uma textura de quinta. Tá. Ou então, meninos que estão mudando voz. Uhum. Perderam os agudos, não ganharam os graves e só cantam numa regiãozinha assim de lá a mi, né? Lá 2 até mi 3. Aí eu falava, mas eu não posso porque eu nunca mandei ninguém embora e nunca fiz teste. Eu era virtualmente contrária a isso. Já comprei briga com Deus e o mundo por causa disso. E achava que num país como o nosso era um absurdo se fazer teste para ver a quem é permitido cantar, a quem é permitido tocar, né? Então, se você falasse para mim, eu quero cantar, você vinha. Eu cheguei uma vez na escola municipal, manter um coro só de desafinados. Quem se achava desafinado ia. Quem se achava afinado ia para o coro chique. Você gravou, né, alguma coisa? Não. Eu fazia um trabalho de tirar o horror que ele próprio tinha, porque ele não tinha habilidade. Depois eu achava maneiras de fazer ele achar as notas e fazia músicas com ruídos para eles poderem cantar sem se sentir culpados, né? Daí, desse jeito, eu tinha que escrever para eles, porque o repertório nem sempre dava para fazer, né? E, ao mesmo tempo, à medida que eu ia me aproximando também do Schaefer, eu vi que ele fazia muita coisa com ruídos, com barulhos e coisa assim. E eu me identifiquei muito com isso. Sim. Eu já fazia de alguma maneira, né? Uma das mais famosas que eu fiz, assim, famosas que eu quero dizer, é da minha experiência, né? Não é fama, não é fama midiática, não. É uma vez que eu fui para o Ceará, o tempo que eu ia com o Marcos Leite para lá. Sim. E a gente ficava um mês naqueles festivais malucos que eles faziam. Durava um mês, a gente ficava morando lá um mês inteiro. E fazendo alguma coisa de música. E eu dava aula para umas crianças que vinham num bairro muito pobre lá, chamado Messejana, que é o bairro do José de Alencar, o bairro histórico. Lá. Essas crianças vinham para aula e a gente fazia mil coisas. De repente, um dia eu fiquei olhando no pezinho delas e eu vi que tinha três classes de crianças lá na minha aula. As que vinham descalças, as que vinham de chinelinho de dedo e as que vinham de tênis. Eu falei, nossa, eu tenho três instrumentos nos pés dele, eu nunca tinha me dado conta, né? Já fazia mais de uma semana que eu estava trabalhando. Eu falei, vamos ver como é que soa pé descalço, chinelinho e tênis? E daí eu comecei a mexer com isso. E daí a gente fez um monte de coisa, fizemos coisas a várias vozes, cânones, o Diabo 4 com os chinelos. Ficaram orgulhosíssimos. Apresentamos até no final. Bom, essa história foi lá de Ceará, década de 80. Aí quando o Schaefer veio, a gente estava no Rio, ia dar um workshop, não sei por que cargas d'água, eu contei essa história para ele. E ele ficou fascinado. Isso é uma ideia brilhante, maravilhosa, mas eu quero fazer diferente do que você fez. Ele chegou para os alunos e falou, eu quero que amanhã vocês tragam os calçados para cá, mas que vocês vão ter preocupação de escolher sonoridades. E daí ele fez uma coisa mil vezes mais sofisticada do que eu tinha feito. E a gente fez uma orquestra. Eu fiz eles trabalharem meia hora só descobrindo por timbre se a gente podia fazer naipes, né? Mesmo que fosse diferente, se tivesse uma proximidade. Sim. Como ele já tinha alertado para trazerem depois e o pessoal do Rio topou, mergulhou de cabeça, veio tudo que você pode imaginar em termos de som. Então a gente fez os grupos, acabamos montando 4 ou 5 naipes, e daí a gente fez cada naipe construir uma sessão, né? E depois a gente organizou uma coisa junto, quer dizer, acabou virando um rondó. E ficou muito lindo. O do Rio foi o mais bonito que aconteceu. Isso não tem registro. Não tem nada registro. Tem que fazer de novo. De vez em quando eu faço. E daí no livro dele, Educação Sonora, ele colocou isso. Esse exercício. Ele fala, isso aqui eu aprendi com a minha amiga Marisa tal. E é assim, contou a história dos sapatos. Então, essa história de trabalhar com barulho é uma coisa que me fez começar a escrever. Mas depois, para voltar para tua pergunta, né, que eu não esqueci dela. Depois, como eu trabalhava com cantoria, que é o coro que eu até hoje faço na Unesp, com a criançada lá do Ipiranga, né, comunidade que mora lá, tinha essa mesma coisa de menino que muda a voz. E também porque eu não gostava de mandar embora. Começou com 7 a 12 anos. Entrava quem queria, coro infantil com 12 anos, você manda embora, porque vão mudar a voz e já não pertence. Mas eu falava, como é que eu vou mandar embora? Para onde que ele vai? Não tem um coro juvenil para ele ir? Então foram ficando. Então o que acontece? O coro infantil virou infanto juvenil porque as pessoas não vão embora. Esse ano passado eu tinha gente que estava terminando o curso da USP e continuava cantando no coro comigo lá. E saiu no último ano para cantar no coro do Marcão, lá na USP. É. Mas então, aí para esses eu tinha que escrever música vocal para atender essas peculiaridades de gente que ou não tem uma tessitura numa parte, ou coisas assim, né? Mas eu faço também coisas escritas, desde que o coro consiga cantar, né? E daí, com isso, por exemplo, eu fiz um musical chamado Edu e Orquestra Mágica, e daí a gente acabou fazendo esse musical baseado numa historinha do Schaefer, chamado exatamente assim, em português, Edu e Orquestra Mágica. É Edward and the Magic Orchestra, que é uma história que ele escreveu para um menino que escreveu para ele, e conta a história de um menino que quer descobrir o som das estrelas. Aí eu montei isso daí, eu tive que escrever. Escrevi inteiro. Escrevi parte solista, porque eu queria uma cantora, que eu trouxe uma colega minha do IA, Márcia Guimarães. Sim. Tinha um narrador, que era um velhinho narrador, que eu pedi para o Samuel fazer, que também cantava, narrava e cantava. É, que legal. É, daí tinha um grupo de alunos que tocava música popular. Era muito legal. Eu pedi para eles entrarem também no jogo. Tinha outro menino que era aluno do Flumenizas e mexia com computação e tal. Eu pedi para ele criar os sons das estrelas com as técnicas do Flow. O Flow ajudou. Então é uma coisa que só dá para você fazer na universidade, porque você tem os colegas que você vai amolar. Dá para você me ajudar com isso? Dá para você cantar isso para mim? Dá para você ajudar o fulano a escrever uma pecinha para mim de 3 minutos? Seja sideral, sabe? É. Daí eles foram ajudando. E daí a gente fez, foi o projeto FAPESP, a gente fez lá no Sesc Pompeia, teve temporadinha de 6 dias. Poxa vida. E também como o Sesc tinha o projeto Curumins, lá, que era aquele projeto que pegava as crianças do bairro da Pompeia e dava uma atividade fora do horário de aula, né? As atividades que o Sesc planejava. Eles falaram, mas a gente queria que você aproveitasse os Curumins. Eu falei, olha, o musical é difícil pra caramba, as crianças não vão poder fazer sem um regime militar de ensaio. Mas algumas coisas eles podem fazer. Daí eu selecionei algumas coisas. Sim. E daí eles ficavam nas beiradas, nas laterais assim do palco, e o grupo, a cantoria ficava no meio, né, com os músicos e tal. E eles tinham uma função específica, cantava algumas coisas assim. Sim. Mas quer dizer, tem um grau de improvisação nisso também ou não? É tudo isso determinado? Nessa daí não tem improvisação. Tá. Mas eles depois disso, num outro momento, eles fizeram coisas contemporâneas. É, porque com crianças trabalhar em improvisação é muito legal, né? É muito legal. Nossa. É um mundo. Mas também vai na medida do professor ter mais confiança de fazer, que isso é um caminho pra gente também, a gente vai aprendendo. Tem um lado interessante. É. E daí tem outra coisa que eu gosto muito. Que a criança começa a formar um senso estético. É. E abre, né? Não fecha. Não, né? Fecha. Não é ver aquele. E bonito, também não vive, aquela obrigação de saber que o sol da clave de sol está na segunda linha, né? É. Porque visualmente, para uma criança, é muito difícil música, né? Porque a escrita musical tradicional, porque a bolinha é a mesma, né? Que muda de lugar. E ao mesmo tempo na escola, ele está aprendendo que a bolinha para cá ou para lá do risquinho, ela é B, D, P, Q, né? Quer dizer, você muda a posição. Sim. A posição da bolinha, ela muda de a som. A letra, né? É. E aqui a mesma bolinha, ela muda de lugar, muda de som, mas a forma não muda. É. Isso é muito complicado. Na mesma época que ela está aprendendo a ler, são dois sistemas diferentes, né? É verdade. E quando você trabalha com improvisação, você tem menos compromisso com esse tipo de coisa. Ela pode aprender depois isso. É. Ou nem precisa aprender, mas se for aprender, não precisa ser naquele momento. É. E ao mesmo tempo, ela adquire um monte de habilidade musical Né? Ela consegue cantar, conviver com sons diferentes, fazer cluster, por exemplo, maravilhoso. E eu acho, eu tenho a impressão que ela fica com mais noção de estrutura. Fica. De forma, assim. Fica, com certeza. De uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. Mas, por outro lado, as crianças estão tão condicionadas pelo que elas ouvem que elas não conseguem também sair. Isso é outro trabalho. Isso é outro trabalho mesmo. E vai ser cada vez mais, né? Acho que sim. Cada vez mais. Agora o negócio não vai parar, eu acho. Agora, por outro lado... Como vai parar isso? Todo mundo já tem esses telefoninhos, essas coisas. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando você trabalha com criança que não tem nenhum contato com voz ou com esse tipo de coisa, elas reagem bem, elas fazem. Elas fazem, elas gostam de cantar uma canção super tradicional. Uhum. E elas gostam de improvisar, elas gostam de fazer muito. Sim, gosta, claro. Quase tudo. Claro. Então, se você consegue ter contato com ela, ela acaba fazendo coisas. Sim, sem dúvida. E aí, vamos conversar com o crocodilo agora. Momento crocodilo. Marisa Fonterrada, seu animal preferido? Tigre. Tigre. E uma canção. Dorme a cidade, resta uma canção misteriosa. Faça uma ilusão. Soletra o verso lá da melodia, singelamente, dolorosamente. Chico Buarque, lembra disso? Não lembro. É uma escala maior. Ah, é? Me dorme a cidade, resta uma canção. Eu lembrei dela. Faz tanto tempo que eu não penso nela. Você falou uma canção, minha canção. E se você pudesse ser uma obra de arte, que obra de arte você gostaria de ser? Eu não sei se eu seria uma obra de arte, eu seria uma música, seria um som. Eu tenho uma ligação total e absoluta com o som. Mas se você pudesse ser uma obra de arte? Eu acho que eu ia ser uma canção chamada Garden of Bells, Sons dos Sinos do Jardim de Sinos. Do Murray. Do Murray Schafer, que é vocal. Os sinos estão todos na boca. Dos cantores. Olha que interessante. E se você tivesse que escolher um animal para te educar, que animal você gostaria que te educasse? Um animal que me educasse? Sabe, eu gosto muito dos felinos, justamente porque eles não me educam. Eles são livres, fazem o que eles bem entendem. Eu amo isso daí. Eu gostaria que fosse um elefante. Eu não mim. Sei, eu fico pensando numa águia. Uma águia é bonito, né? Uma águia que ia me dar calor, ia me aconchegar, mas também ia me ensinar a voar. tá bom. Essa é a conversa da águia com o crocodilo. É bom, né? Fazer umas asas. Ficou meio xamânica a conversa, né? É isso aí. Supertônica, música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Produzido e editado por Júlio de Paula. Locução, Tereza Lima. Estágio em produção, Juliano Canepeli. Gravações em estúdio, Cido Tavares. Finalização de áudio, Jonas Bissev. Um programa Cultura FM de São Paulo e Rádio Cultura Brasil. Fundação Padre Anchieta.